Tudo enfim foi felicidade. DJ Jairinho. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Opa, já na área aqui com a gente, o homem das fotos. Tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. E a gente vai começando o nosso lendário, Rubi. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre coisa e tal. DJ Jairinho. Olha meu parceiro Marcelo Popular, já marcando aqui presença com a gente, obrigado pelo carinho. Só valeu Marcelo, chegando juntinho no nosso lendário Rubi. Pra você, isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E etc e coisa e tal. DJ Jairinho, meu bem, eu te amo. Rubi, Rubi, Rubi. E a gente vai dançando agarradinho a saudade, vamos lá. Estou cansada de esperar. Poderoso. E aí, menina? Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. DJ Jairinho. Ah, como eu queria ter o amor de... Bora que é Jairinho, DJ Boy. E o nosso parceiro DJ Tubarão e o mestre DJ Gilmar Santos. E a gente vai começando o nosso lendário. Mais um rock da Vívia hoje. Segundo. Estou cansada de esperar. Poderoso. Que alguma coisa aconteça. Algo espetacular. Pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Bye. Beleza, gente? Antes a gente só agradece a todos os nossos patrocinadores, a Paula Gomes, vereador Bilico, vereador Bombom, também o Tatu, o João Osmar, vereador Paulinho Kumaru, muito obrigado, a ex-vereadora Chica, Rede de Açougue Boi Gordo, Alaí, Michele Croque, provedor Sol, Estúdio Divas e Charme, a Prefeitura de Quatiburu também, prefeito Luiz Pereira, o vice Gínio Lisboa, Júnior Morgari, Gelo São Jorge, Tião Cabeleireiro, Careca da Iracema, Sueda, o nosso secretário de Cultura, Renato Smith, Barraqueiros do Festival da Gó, também o vereador Melo Augusto Dias, secretário de Finanças Sarney, secretário de Cultura, o vereador Bretinho também, e claro, a toda a organização do evento, nosso grande parceiro Nazareno Costa e o Júnior Cazuza. E o Jairinho vai detonando, já já eu entro, DJ Boy, depois tem Tubarão, e vai ser muita onda até o Sol Raiol, nosso lendário! Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar de quem não quer, de quem não viu. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na cor. E eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Amiga Norma, amiga Bel, a Vivi é marcando presença já aqui no nosso lendário. Quando resolver me amar, e será? Será que eu vou acreditar? Poderoso. Será que eu vou? Não sei. Faz a fada! Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar de quem não quer, de quem não vi. Ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. E o Dodô na área, e aí, Dodô? Quero ser seu rei, não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Fala, menina, eu sou seu fã. Seu fã. Eu sou seu fã. Menina, eu sou seu fã. Meu amor, que bom que eu tenho você. Nesse momento de paz, de muito amor e prazer, seu corpo aquece o meu frio. Excita demais, me abrace forte, meu bem. Quero te sentir. E o nosso lendário vai começando o Festival da Gó. Galera, já vai chegando juntinho. No chão, até se envergonham de ver. DJ Jairinho. Nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Definiu, oh, eu amo meu broto mais do que tudo. vida pode me dar. Eu amo meu broto mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto mais do que tudo que a vida pode me dar. Abraço do garoto. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Deve ser importante. Para Chiva Gravações CDs, como é que é? Eu sou filho do Raimundo. E a Dona Maria. E da Dona Maria. Festival da Cor, galera, já vai chegando juntinho. Alô, Boa Vista, como é que é? Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente. Givaldo Gravações CDs. Como faz do Oiapoque ao Chuí. Givaldo Gravações CDs, já registrou o nosso CD pra galera. América. Só começando o nosso lendário. Americano do Sul. Minha vez vai chegar. No recital de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Hey! Quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro Itamar, torneador Itamar, dona Gumejiva, já marcando presença aqui no nosso lendário Rubi. Um abraço pra você, garoto. Vamos lá! Eu vou aprender a falar. Sai inglês. Da pedra! Nós já sabe o português. Quer ser importante. Poderoso Rubi. Grandíssimo. Eu sou filho do Raimundo. E a dona Maria. E da dona Maria. Da boca do Amazonas. Para que hoje eu quero sair. Quero sair. Vem pro Festival da Gogo Lendário. Pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente. Ser grande como o país do Oiapoque ao Chuí. Rubi. Eu me orgulho de ser americano do Sul. Minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro. E aí, Chicago? Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Não, não, não, não quero mais saber de você. Quero aqui abraçar com muito carinho, meu parceiro Nilson Móveis. Galera de Vigia, já aqui no Festival da Gó, já curtindo o nosso lendário Rubi. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Rubi. Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Rubi. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou, me enganou, me enganou, oh, oh, oh, eu não, não, não, não quero mais saber. Olha meu parceiro Zico, Luciano, meu parceiro Bini, a Vanessa. Pode procurar outra amiga Rita e a Ju. Indo também. Do Japirica, já marcando presença aqui, um abraço pra vocês. Você vai se arrepender do que fez. Poderoso Rubi. Aí será muito tarde, meu bem. Pode escrever, pode escrever, pode escrever, pode escrever. Quero aqui abraçar com muito carinho as gatinhas do restaurante Choroca. já marcando presença aqui no lendário, beijando o coração. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou, me enganou, me enganou. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem, podes crer. Podes crer, podes crer. Givaldo Gravações CDs. Desculpe, mas agora eu vou embora. Manteu é bem melhor eu dar o fora. E a gente vai começando a saudade. Tantas vezes por você chorei. Tentei me iludir, me enganei. Sei que ainda. Como é que é? Sei que ainda vou chorar, Rubi. Sei que muito vou sofrer. Mesmo te amando tanto, tenho que esquecer. Sei que ainda vou chorar, sei que muito vou sofrer. Mesmo te amando tanto, tenho que esquecer. Ih, jacaré na área. Começando a saudade. As minhas coisas eu já arrumei. Tudo que você me deu, quero agora devolver. Levando essas lembranças suas, aumenta o meu sofrer. Era disso assim, Jairinho. DJ Jairinho. Festival da Gol em Boa Vista, o nosso lendário. Galera, já vai chegando juntinho. E as três tá quietinha. Desculpe, mas agora eu vou embora. Ah, vai pegar pressão depois. Minhas coisas eu já arrumei. Bora recordando, galera, vai chegando. Tudo que você me deu, quero agora devolver. DJ Jairinho. Ele toca, ele faz você dançar. DJ Jairinho. Diga, meu amor, diga! Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Sem brigar hoje, viu, Vívia? Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A última vez que brigamos, você me deixou. Não demorou muito tempo, em prantos voltou. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Pedi tanto a Deus lá em casa pra você voltar. E se demorasse? Se demorasse um pouco mais.

hoje, meu amor. Hoje, meu amor, quero te encontrar. E a noite? A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero. Meu lugar. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. DJ Jairinho. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa meu amor. Deixa eu beijar a tua boca. Que o Festival da Gol em Boa Vista, o nosso lendário Rubi pra galera. Lendário. Meu amor, deixa! Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. Você está no Rubi. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. E se você não vem? Se você não vem, quero esse beijo gostoso na luz do luar. Vem pro lendário e o coração. Tenho um coração todo pra te dar. Vivo sonhando acordado, querendo te amar. Tem feitiço no seu beijo, tem mel no seu olhar. E o desejo? Desejo não pode esperar. Se você não vem agora, uma solidão me devora. Meu amor, meu bem querer. Lendário. Tem feitiço no seu beijo, tem mel no seu olhar. Agora, uma solidão me devora, meu amor, meu bem querer. Saudade gostosa pra você, Festival da Gó, Boa Vista, recebe nosso lendário Rubi. Galera, já vai chegando juntinho e vai dançando agarradinho. Se não vem, vou te procurar. Na luz do Rubi. Ar. Este é o novo Rubi. Coração todo pra te dar. Vivo sonhando acordado, querendo te amar. Tem feitiço no seu beijo, tem mel no seu olhar. Que me mata de desejo. Agora, uma solidão me devora, meu amor, meu bem querer. Se você não vem agora, uma solidão me devora, meu amor, meu bem querer. parceiro, meu parceiro Cavalo Mototáxi, já aqui com a gente no Lendário Rubi. Alô, Nina. Nina, o que você fez pra me conquistar? Usou o seu olhar pra me hipnotizar, pra me enfeitiçar. Super Poderoso Rubi. E aquelas loucas palavras sussurradas ao meu ouvido, pura mágica. Segura, Xigival. Eu não duvido, mas se foi feitiço, eu espero que não haja meio de eu desfazer. Já vai começar. Seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Eu juro que sem você já não sei viver. E aí, Laes, como é que é? Pois quando depois do amor, carinhosamente você encosta a cabeça em meu peito, e ainda delirando de prazer, suspira, canta pra mim. Oh, menina! Menina! Oh, Nina! Lendário! Menina, você ainda vai me matar de amor. Menina, você ainda vai me matar de amor. Olha aqui, a galera vai chegando juntinho. Tá só começando, tem muita coisa pra tocar pra você aqui no Lendário Rubi, Festival da Gol. Mas se for feitiço, eu espero que não haja. Vem dançar, vem fazer a pedra do Rubi, sempre poderoso. Meu prazer, eu juro que sem você já não sei viver. Pois quando depois do amor, carinhosamente você é Lendário Rubi, cabeça em meu peito, e ainda delirando de prazer, suspira. Ela diz assim, Jairinho. Canta pra mim, menina. Alô, menina. Oh, Nina. Menina, você ainda vai me matar de amor. Menina, você ainda vai me matar de amor. Oh, Nina, você ainda vai me matar de amor. Passado que me aconteceu, quem tanto eu amei desaparecer, e a saudade deixando a saudade, e o clima que ficou levando a verdade do nosso amor. Eu sei que estou agora nessa solidão, foi que te amei, coitado do meu coração. Rubi. Por isso não irei culpar você. Nesta vida acontece, um dia algo se perder. E por isso, por isso não. Olha só, gente, já está aqui com a gente a equipe, equipe de saúde. Vou falar do passado. Já fazendo aquele atendimento, né, Dodô? Me aconteceu. Distribuindo aí preservativos. Eu amei. E ambulância lá fora. Precisou, bebeu muito, é só chegar lá fora. Saudade, e o clima que ficou, levando a verdade. E o Dodô vai sair carregado hoje. Do nosso amor. Eu sei que estou agora nesta solidão. Foi que te amei, coitado do meu coração.

DJ Jairinho. Tudo acabou entre nós, mas não te esqueci. Ainda penso em você. Ainda penso em você e sinto saudade. Rubi. DJ Jairinho. Sinto que erramos demais em nos separar, porque o amor entre nós ainda não morreu. Vem amor! Vem amor, vamos recomeçar. Foi só um engano. Foi só um engano. Vamos voltar. Sem você a gente vai começando, galera, vai chegando juntinho. Que erramos demais em nos separar. E por que, meu amor? O amor entre nós ainda não morreu. Vem, amor, vamos recomeçar. DJ Jairinho. Vamos voltar. Sem você. Sem você. Serra. Faz tempo que eu não vejo você. Que eu não vejo mais você. Só queria saber se você está feliz. Só queria saber se estás feliz. DJ Jairinho. Mas é que a gente era jovem demais. A gente brigou e eu te perdi. O tempo passou, mas não te esqueci. E você foi meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. A gente brigou. A gente brigou. DJ Jairinho. E eu te perdi. O tempo passou. DJ Jairinho. Mas não te esqueci. E você foi.

você, meu amor. És a razão da minha vida. O Dodô tá espantando, meu irmão. Meu bem, meu bem, meu bem. Sem você aqui. E a gente vai recordando no lendário. É só ver você chegar nos lugares onde eu ando. E a emoção? A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde. Seu olhar me invade. És o lago azul do meu deserto. Toda vez que chego perto, sua miragem se vai. E seu nome, menina? Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo, menina. Alô, menina, eu amo você. Você. Só começando o nosso lendário. Hoje aqui no Festival da Goa. Hoje aqui em Boa Vista, galera, vai chegando juntinho e já vai recordando aqui, vamos lá! Eu andei demais a procurar o que vi no seu olhar. Esse olhar tão diferente diz que guarda o verdadeiro amor que me fez um sonhador como estou agora. Saudade no lendário. Eu sinto saudade, é demais meu desejo. Alô, menina. Menina, amo você. Menina, amo você. Alô, menina, eu amo você. Menina, e a saudade pra galera. DJ Jairinho. Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende. E você? Você se surpreende com o corpo de mulher. E mulher. E aí, estopa! Nesta hora você vê que já não é menina. No espelho se fascina e começa a pensar. E quem será? Quem será? Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Você nem calcula o quanto. Alô, boy! Quem será? Só começando o nosso lendário. Quem será o homem? abraçar com muito carinho a família Tennyson. Lá na Cidade Nova, vem curtir o nosso lendário Rubi. Hoje aqui no Festival do Agó. Hoje aqui em Boa Vista. Quem será? Quem será? Quem será que vai dizer? DJ Jairinho. Te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. DJ Jairinho. Começando o lendário. Bora recordando. Todo poderoso Rubi. Bora que é saudade. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. E agora? Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. É tão natural. Não me queira mal. Quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro DJ Leozinho, já marcando presença aqui com a gente. Vem curtir o nosso lendário Rubi. Um abraço pra você, garoto. Eu saí com você para lhe falar de amor. Meu parceiro DJ Leozinho da Princesa FM, já aqui com a gente. Um abraço, Jairinho, você, viu, garoto? Vamos lá! Até perdi minha voz. E fiquei. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Tão natural, não me queira mal. Lendário. Olha, meu amor. Olha, meus olhos tristes. Não me deixa aqui, meu bem. Não me deixa aqui, meu bem. Olha meu parceiro DJ Doquinha e o Dinho Design lá do Tauari, aqui com a gente. Não me abandone, sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo sem você. Eu não vivo sem você, pois eu sei. Tudo e vem pra mim. Largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. Ah, minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Olha só, gente. Você é minha vida. Você aí que está... aí afastado, você pode pegar sua mesa, seu balde, você pode se aproximar aqui da nossa nave, do nosso lendário Rubi, viu gente? Você pode pegar sua mesa aí, pode chegar juntinho aqui, viu? Tudo e vem pra mim. chegando juntinho aqui no Lendário Rubi. Um abraço pra você, garoto. E a saudade no ar pra galera com o nosso lendário. Amo a beleza dos teus olhos. Eu amo. Amo teu jeitinho encantador. Eu amo. Amo esse teu lindo sorriso. Esse charme, essa beleza que aumenta o meu amor. DJ Jairinho. Amo a doçura dos teus lábios. Lendário. Amo a luz que brilha em seu olhar. Agora que a galera tá muito tímida, pegue logo sua mesa e seu balde e chegue juntinho. Tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida. Quero aqui abraçar com muito carinho, galera da Sol Internet. Faz parte dessa festa maravilhosa do grande patrocínio daqui, do Festival da Gó, o nosso lendário Rubi. Macia esse corpo que arrepia quando sente a minha mão. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida. Que você é muito tímida e a saudade no ar. Rubi! Vem pra saudade, vem. Vem. Me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem. Me faça sentir do seu beijo molhado o sabor. Diga que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Diga. Olha meu parceiro Zé, quem está aqui com a gente, que vai ficar. Vem curtir o nosso lendário Rubi. Hoje aqui no Festival da Gó, o famoso Lambisal. Faça essa noite mais linda. Dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou. Novo Rubi. Me entregar corpo e alma, nos seus braços eu quero morrer. Morrer. Vem amor pro lendário, vem! Amor, amor, amor. Me abrace mais forte, amor, amor. Amor, amor, amor. Me beije, me sufoque de amor, amor. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte, amor, amor. Amor, amor, amor. Me beije, me sufoque de amor, amor. Bora aqui devagarinho, a galera vai trazendo a sua mesa, o seu balde, pra ficar mais pertinho do nosso lendário Rubi. Quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro Itamar, da torneadora Itamar. Ele toda comitiva hoje aqui, curtindo o nosso lendário Rubi. Hoje aqui no Festival da Gó. Nos braços eu quero morrer. Morrer. Morrer. Bora, Dodô. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte, amor, amor. Amor, amor, amor. Me beije, me sufoque. De amor, amor. Trazendo as melhores da saudade pra você. Ele, ele, DJ Jairinho. Jairinho. Bora esquentando, bora esquentando. E quem sabe dança, meu irmão. Hoje, quando a noite chegar, eu vou te levar pro baile. Dançar a noite inteira. Não quero nem saber quanto tempo. Não quero nem saber quanto tempo na carteira hoje. Eu vou gastar todo o meu dinheiro hoje aqui no Festival da Gol. Dançar a noite inteira. Quando amanhecer, eu vou te levar mais dentro. Na minha canoa. Eu vou te ensinar como navegar, oh meu bem. Na minha canoa. Uma ilha bela de água azul cristalina. Vou te dar amor. Eu e você com muita harmonia. Vivendo a vida com alegria. E de balança lá nas palmeiras. Canário canta pra dormir. Eu e você com muita harmonia. Vivendo a vida. DJ Jairinho. Estúdio, dois irmãos já marcando presença, um abraço pra você. Aí, três. Valeu. Girando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Eu quero a noite inteira você girando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho. Amigo Jaime, a Geiciane. Vem comigo, amor, vem. E amiga Marceline, já aqui com a gente no Lendário Rubi. Vem comigo, amor, vem comigo, amar. Eu quero teu amor pra mim. Eu quero te fazer feliz. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero Lendário. Pra mim nesse sonho bom a gente se amando. Segura! Amigo Brando, ao lado da Rose, a família Torres. Hoje aqui no Lendário Rubi, um abraço pra vocês. Bora que a galera vai chegando juntinho. Vai trazendo a sua mesa, o seu balde, o seu pacote. Bora se aproximar aqui do Lendário.